mas abrigo os meus olhos para ler os sonhos do teu coração. Digno és, Senhor, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente como nós, gente como eu. E para o nosso Deus nos fizeste ser reis e sacerdotes. Para governar e ministrar a cura sobre toda a terra. Para governar e ministrar a cura sobre toda a terra. Desejado das nações, adorado, adorado, adorado, adorado, o desejado do meu coração. Ser todo